Às 8 da noite. Você está ligado na ZYU686, estação de frequência modulada estéreo da rádio Agenda Cidade Jaú FM, modulando em 87,9 MHz, Jaú São Paulo, Cidade Jaú FM, a sua melhor opção em Jaú. 6 e 4.